Localizador Rio 5972. Gente, completa a aproximação aguardando transferência de comunicações. Alfa, Juliette, pátio 3, posição é a terceira. Apareceu Salvador, boa noite, Atenero 6224, gente da X-Way. 6224, identifica a chegada Mari, desce até 50. 0509, 6224. Fossil! 5972, torre 18-6. 18-6. Eu. Zul 498, cópia. Azul 4298, tá na escuta pra cópia? Solução 3305, formação 3. Ok, tá pronto a cópia? Recife, está autorizado, nível 330, via Perusque 58. A decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju. E confirmando, após Caju, direto Recife, no Rio de Caju, direto Recife, controle 120 da cima 8, transponder 5431. Autorizado, 330 Recife, decolada 10, Pouca, Caju, pós direto Recife. 208, controle 5431, transponder para 3305. São 3305, chama para o puxa acionamento. Chama lá. Descendo para 2000, reportará localizador. Muito boa noite, Airport Gala 019er. Boa noite, Airport Gala 019er. Clear deck via Alpha and report before Juliet. Alpha report before Juliet, Airport Gala 019er. Azul 4298, cópia. informação, 3305. Autorizado, então 3305, e chame táxi por 3305. Via para 2000 pés, ajuste-me 13. Via, 5972, boa noite, livre táxi via Alfa e Juliette para o pátio 3, a posição é a 08 do pátio 3. Alfa Juliette, direto ao pátio 3, 08, 5972, 7-2. Ok, o airport Gal 019, clear taxi via Juliet to gate 10, and you follow the follow me vehicle until gate 10 to avoid construction area. I'll be via Juliet to follow me car until gate 10 for Delta 09, so we have a nice. Good night. Final 72, sua posição foi modificada agora para 10, posição 10 do pátio 3. 0, solo Salvador, o 3393 para pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi 35393. Chamada para o táxi 35393. Prossiga. Índia até papá, solicita mudança de regras, prossegue visual no nível 105. Foi modificado 01-00, sub e mantenho no nível 105. Sub e mantenho 105, Índia até papá. Salvador, o 335393 para táxi, 4 horas de autonomia, 41 para o POB, alterna Natal. Enche o 35393, táxi pelo baixo 3, principal, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 186, você vai seguir o Airbus da TAM, o 35393. Pode esperar da 1 aqui, após 2, 2, 2, 2, 2, chegando o Airbus da TAM, 335. O TAM 305 está pronto para o táxi, tem 7.5 a bordo, 4.30 alterna Natal. Teste TAM 3305, primeiro táxi à direita, no ponto de espera da 10, 186 torre. À direita, ponto de espera da 10, 186 contra a TAM 3305. O SAP 298 na escuta para a cópia. Alugou 1888, boa noite. Boa noite, 1888. Livre o táxi, Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, portão 8, 1888. Controle Salvador, muito boa noite, TAM 3305. TAM 3305, contato radar 330, saída PUCA. Saída PUCA, TAM 3305. voo no 888? É o 08, o voo no 888. 08, obrigado. Cara, boa noite. Até daqui a pouco. Até lá. Fala, Salvador, Oxenair 6224. 6224 da Oxenair. Livre o táxi. Via Alfa. E Juliette, o gate é o 01, o 6224. Alfa e Juliette para o gate 01, 6224. Manterá. Já tá, papá, confirma o estimado de pouso. Aguarde. Alô, boa noite, trip 5393, decolou na sua escuta. Contato radar 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, 5393. Hora certa 0110, pouso 0600. Manda coral e índio do hotel papá. TAM 3305, Recife 1245, 134.5. 2545, 3455. Índio hotel papá. Hotel papá, precisa. Após coral, qual a prova que o senhor voa? Ok, tá autorizado Guarulhos, nível 340. Via Upzulu 16 até Belo Horizonte e após BH Trive, após Trive Poços de Caldas, decolagem da 10 com a primeira curva à direita. A subida é a Dael, após Dael Leda e após Leda Bridge, controle 120 decimal 8 e o transponder 5441. Bravo Delta do 3, Poços, decola da 10, curva direita, chega da El, Leda Bridge, aciona 441 no controle 208, Sul 5. Ok, o azul 5001, não está previsto, o PR está olhando. O cotejamento está correto? Não chegou lá, mas foi. Eu vou verificar aqui sua rota com o plano, porque a mesma está em desacordo com o Notan, ok? Essa rota para Guarulhos, a princípio não confere com o Notan. Aguarde só um instante a cópia da rota correta. Eu vou checar aqui com o centro, o restante do cotejamento está correto. E chame quando pronto para o curso de acionamento. Para nossa escuta, a senhora aguardando para uma nova confirmação da nossa rota azul 5001. Ciente. Azul 5001, solo. Escuta, prossiga, senhor. Ok, a rota confere, ok? Com o que o senhor recebeu durante a cópia. Chama para o push acionamento. Demativo, muito obrigado. Chama para o push acionamento, Azul 5001. Nada. O Azul 4298, tá na escuta do solo para cópia? Paulo, boa noite. Eu vou 9250. Está com a informação, Mr. Reis. Boa noite, vou 9250. Autorizado Recife, o nível 410. Via Peruísque 58 até o destino. Decolagem da 10 com a primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, com a transição Caju. Controle 120 decimal 8, transponder 5445. 410 para Recife, abrir 58, colando a 10, esquerda, Puga, Caju. 208-5445, vai estar pronto na ponte 8. Vou 9250. Correto, vou 9250. Chame quando pronto. Papa Romeo Índio, Hotel Papa. Mantenha o nível no 05, chama Recife 1251-3325. Índia, Hotel Papá, confirmando. Mantenha o nível 105, serviço radar terminado, chama Ilhéus, 1201. Salvador, boa noite, o Schneider 6224 com a X-Ray, autorização Aracaju, no 230? Eu tenho o 190 autorizado, o senhor aceita ou aguarda a coordenação? Aceito o 190 mesmo, grato. Ok, então está autorizado Aracaju, nível 190, decolagem da pista 10, curva à esquerda, subida é a Puca, após Jamo e após direto Aracaju. Controle 120 decimal 8, acione 5443, o 6224. Autorizado Aracaju, 190, decolando da 10 com a primeira curva esquerda, Puca, Jamo, após Jamo, voa direto Aracaju. Controle 120 decimal 8 e transponder 5443, o Schneider 6224. Correto, 6224, e chama para o push, acionamento. Chamaremos. Voo 4298, na escuta para cópia. Paulo, muito boa, Rio 5972, temos a X-Ray autorização, Galeão. Rio 5972, está autorizado Galeão, nível 400, via Peruísque 50, a decolagem da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Ildis. Controle 120 decimal 8, transponder 5442. 400, Galeão, decolando da 10, com curva direita, no perfil da Dael, Leda Eudes, subiriste 50 aerovia. Na saída chama 20.8 e no transponde 5442. Correto, Rio 5972, chama para o push e acionamento. Camarete. 170, identifica, chegada a mar e desce via para 2.000 pés, ajuste 1014. Estacionamento, gol 9250, ponte 8. Autorizado, chama o táxi, gol 9250. Vai chamar o 9250. Do Rio 5972, 43, posição 1 a 0. Autorizado, Rio 5972, chame táxi. Rio 9810, prossiga. Ok, senhor, estamos com a X-ray queria a nossa autorização, 340 Guarulhos. Sim, autorizado, Guarulhos, nível 340, via T Zulu 10 até SMAP, e após SMAP direto a Wake, Alpha Whisky, Alpha Kilo Echo, e após a Wake direto Maricá, em Maricá intercepta T Zulu 44 até Nilsa, prossegue conforme o plano. A decolagem da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge, para interceptar a Alpha Zulu 10. O controle, 120.8, transponder 5447, o Rio 9890. Se aprovado conforme, para Guarulhos 340, decola da 10 com curva à direita da El Leda Bridge. Vai pela Upper Zulu 10 até SMAP. Após direto Alpha Whisky Alpha Kilo Echo. O controle 1208-5447 o transponder. O Rio 9810. Após AWAC Maricá, Upper Zulu 44 e prossegue na Nilson. Ativo o Rio 9810 na Whisky 44, prossegue até Nilson e após completa na chegada. Cotejamento está correto e chama para o push e acionamento. Camarão Rio, só confirmando, nós temos uma solicitação de ir por dentro ao invés de via litoral, devido a estarmos homologados a RNAV. O senhor não chegou essa solicitação aí para os senhores? Infelizmente não pelo NOTAM, ok? O Rio 9810. Ok, sente. Também estabilizado X-Ray 190 no 1970. Sobre cômodo com 1808 868. Informação excluída, passando 2-3. Gol 9868, acendo a identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060. Chegada a mar, 060, fez o voo, boa noite, não. Falou, Salvador Xenner, 6224 para o pushback, no momento. 6224, aguarde a autorização, temos duas aeronaves que vão sair agora em táxi, do pátio 3 e principal das instruções. Guarda. Paulo Rio 5972, nosso taxi 02 a bordo, 315 Guarulhos. Gente, o Rio 5972, está livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal e Índia, ponto de espera da 10, torre 186. Pátio 3, pátio principal, Índia, então, ponto de espera 186, obrigado, controlado. Alô, boa viagem. Gol 9250, 50 a bordo, Natal 210. Ciente, o Gol 9250, siga o 767 da Rio via Pátio e Índia, ponto de espera da 10186, torre. Pátio Índia, ponto de espera 186, seguindo Rio, Gol 9250, boa noite. Boa noite. Controle, pode confirmar Gol 9970, descida para 050? Gol 9970, afirmo. Desça para nível de voo 050. Obrigado, 050. Afirmo, autorização de tráfego para Maceió, por 134. Ok, Gol 134, autorizado Maceió, nível 370. Via pelo ISC 58 até Orago e após direto o destino, Maceió, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, a transição é Caju, o controle 120.8 e acione 5451. Autorizado para Maceió, no 370, pela Avril, 8, Bravo, após direto Maceió, decolando da 1-0, com curva à esquerda, saída Punta Caju, controle 1208, transponde 5451, gol 1134. Correto, gol 1134, chame para o posto de acionamento, quando pronto. Chamará. Ok, o azul 5001, o senhor é o segundo no setor, devido ao o Fokker da Oceania, vai iniciar agora no 01, aguarde a autorização. Oceania 6224, pushback é acionamento autorizado, chame táxi. Chamará táxi o Oceania 6224. 4298, na escuta para cópia. Inicialmente mantendo perfil, número 3 na aproximação. Controle Salvador, Rio 597. Rio 5972, contato radar, saída da EL, submatria nível de voo 400. Subida da EL, nível de voo 400, Rio 1-0-7-0, completo final, chamei torre, 1-1-8, decimal 6. 8-6, até daqui a pouco, 1-1-7-0, gol. Rio 5972, pode voar, Beta? Rio 5972, autorizado, Beta. Beta, Rio 5972. Gol 1970, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizada sinal LS, após estabilizado. Descendo para 2000, ajuste no 014, autorizada sinal LS, depois ainda estabilizado, gol 1970. Oceania 6224, pronto para o táxi com 77 pessoas a bordo, retornando Salvador, autonomia de 1 hora e 48 minutos. Oceania 6224, está livre do táxi à direita, ponto de espera da 1-0, chame a torre, 18-6, boa viagem. Direita e no ponto de espera 18-6, 6224, grátis. Okay, o azul 5001, assim que o Fokker da Oceania deixar o pátio, na livrada na Índia. Então, o senhor coordena com a equipe de solo, inicia o push e chama o táxi posteriormente. Tem 5972, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Mano, Recife 251, 13325, grato. Tô no 868, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000 pés, 0014, gol no 868. Salvador Rio 9810, pushback acionamento. 9810 autorizado, chame táxi. Para o táxi. Bono 723, boa noite. Essa identificação autorizada a chegada bom, desça para 4.000 pés. Ajuste no 014. Autorizado, gol 1723. Boa noite, gol 1970, livre o táxi, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, gol 1970, táxi azul 5001, 109 a bordo, autonomia de 4 horas, hotel na Ribeirão. Tente azul 5001, livre o táxi à direita no ponto de espera da 10, chame a torre, 18.6, boa viagem. Ponte de espera da 10086. Obrigado, uma boa noite, 4500. Bavaria Europa, Zero 84, boa noite. Boa noite, Europa 084, stand by clearance to Madrid. After we are ready for start to Madrid. Roger, maintain position and stand by to copy. Europa 084. Roger, Europa 084. Gol 1868, desça para 2.000 pés, está autorizada a final de ATS, foi reporte estabilizado. Jete, reportagem estabilizado, 1868. Estabilizado, gol 1970. Gol 1970, completa final, chame torre, 118 decimal 6. 118 decimal 6, obrigado, gol 1970. Controle Salvador, Oceaner 6224. Oceaner 6224, contato radar, saída PUCA, submantenha nível de voo 190. PUCA, sobe para 190, Oceaner 6224. autorizado o ingresso no pátio pela Juliette. Pela Juliette, aí ó, 02. 11170 gol. Rio 9810, 3 horas e 30, alterno galeão com 4 a bordo. Rio 9810, observe o banho da Gol que está ingressando aqui no pátio, o tráfego vai para o gate 2. O senhor prossegue o táxi pelo o pátio principal Índia, ponto de espera da 10, 18:06, a torre, o Rio 9810. Sente que o tráfego à vista, pátio principal Índia, 18:06 com a torre. Obrigado, boa noite. Europa 084, are you ready to copy? Europa 084, FM. Ok, clear destination Madrid, as fire flight level 370. Via Upper Zulu 10 until November Tango Lima. VOR, after conform flight plan, departure from runway 10. Left turn after takeoff, Puka departure, and the Papa uniform, Charlie Alpha departure, and Zipa transition, Azul, India, Papa, Alpha, Romeo, Zipa transition, and the departure frequency 120.8, the scope hold 5450, Europa 084. Roger, Europa 084. Clear to Madrid, level 370. Departure Puka, departure for runway 10, transition Zipar, then Upper Zulu 10, then Natal, then Cleveland route, non-airborne 120.8, and squawk 5450, Europa 084. Europa 084, ready back for rack and push back and start up is approved and report for taxi, Europa 084. Push and start up approved, we'll call you for taxi, Europa 084, thank you. Salvador, boa noite, boa 970, livrando.